de ouro e cristal. Lugar que os olhos não podem ver. Este lugar é real para aqueles que crêem. Que um dia Jesus vai voltar. Não há tristeza e nem dor. Lá não precisará do dinheiro, nem do orgulho ou vaidade, nem preconceito algum. Lá só tem paz e sinceridade, não tem lugar pra maldade. Lá é onde os anjos cantam, trabalham e bordam cidade. Que um dia Jesus vai voltar, e muitos aqui vão ficar, porque o arrebatamento é pra aqueles que crêem. Um dia Jesus vai voltar. Neste lugar bonito, não há crianças abandonadas, não há velhinhos desamparados, não há mendigo, nem morte, nem crime algum. Lugar bonito.